Eu sou bexiga, eu sou amor, faço a terra estremecer. Eu sou afeto, eu sou rancor, sou eu quem faz acontecer. Sem pudor, sem massagem, sem frescura pra viver. Sem maldade, sem vaidade, sem postura vai perder. Sem estar aqui, minha verdade, o olhar na horizontal. Ai de mim, se baixar a cabeça, os pique é mal. MC que se preza, só fala o bagulho real. Fica assim, nós tá junto do início até o final. No capítulo da glória, vou escrever minha história. Tem respeito na jornada, pra nós já é vitória. Toda ação, superação, prosperidade. Prosperidade a toda hora, escuridão da sua visão. Olha a luz, veja agora. Caçador matou leão, mas ele morreu por nós. Quando olho pra esse mundo, eu até ouço sua voz. Escuta impenetrável pra sempre, cabeça erguida, vertical pra mim normal. Assim corro na vida. Ouço o que diz o humilde MC. E se sinta vontade pra refletir, só um pouco do que é vida real. Eu mantenho a cabeça na vertical. Ouço o que diz o humilde MC. E se sinta vontade pra refletir, só um pouco do que é vida real. Eu mantenho a cabeça na vertical. Eu não nasci pra ser visto no retrovisor. Prêmio de consolação pra mim é pra perdedor. E perdedor é algo que eu não sou e eu jamais serei. Sei que o troféu da vida é guerreiro. Eu sou indião do gueto, sou guerreiro, um gladiador. Aprendizado na dor, não veio com professor. Eu estudei com terror, não foi com cheiro da flor. Quem curador da alma é o verdadeiro doutor. Conceito inteligente, respeito consistente. Poeta na ascendente, insano consciente. Sempre Deus vai à frente, o bem se faz presente. Me livra diariamente das armas do oponente. Mais vale a verdade triste que a mentira alegre. Luz no caminho, na espreita, entre ternos e calças bege. Luxúria e pobreza, oposto inferno e céu. Na vertical, no horizontal, que nem caiu papel. Ouço o que diz o humilde MC. E se sinta vontade pra refletir, só um pouco do que é vida real. Eu mantenho a cabeça na vertical. Ouço o que diz o humilde MC. E se sinta vontade pra refletir, só um pouco do que é vida real. Eu mantenho a cabeça na vertical. Olha sempre pra frente, pra mim não vai mudar. É isso que eu busco, Rastaman vai conquistar. Minha doutrina íntima e veio pra libertar. Cabeça vertical sempre erguida estará. Mulher atrai dinheiro, dinheiro atrai mulher. Se é isso que se ostenta, só isso que você quer. Mulher. Sem qual é, sem qualquer, sem ter fé. Que você quer? A vertical pra poucos e poucos para o encontro. É pra ver, veja. É pra chorar, chore. Respeito aqui esteja. Então se liga, o rap é forte. Sente o flow do Yobi. O sentimento é nobre. Razão de estar aqui é isso que me comove. Foi a dor que muitas vezes me humilhou, judiou. De quem sempre acreditou, mas buscou. O LPC proliferou. Que marcou a vida de quem sempre lutou. Ouço o que diz o humilde MC. E se sinta vontade pra refletir, só um pouco do que é vida real. Eu mantenho a cabeça na vertical. Ouço o que diz o humilde MC. E se sinta vontade pra refletir, só um pouco do que é vida real. Eu mantenho a cabeça na vertical.